dia! Esta é a nossa homenagem aos 101 aninhos de Foz de Iguaçu. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala, o repórter é o testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Agora sim, hein, gente? Que um bom dia começar com um hino de Foz do Iguaçu, que a gente nem sabe ele todo, é uma vergonha, né? E é tão lindo. Bom dia, então, região. Bom dia, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciana. Bom dia, Yáscara. Já estamos com os nossos entrevistados hoje aqui no programa, Maria da Glória, o Hélio Otremba, família Otremba aqui de Foz do Iguaçu. E essa homenagem bonita, né, para Foz do Iguaçu, 101 anos nessa semana, 10 de junho de 1914, muito importante essa comemoração depois do centenário, né, de Foz do Iguaçu. Começa tudo de novo agora, agora é um ano de Foz do Iguaçu. Verdade. 101 anos. E esse hino, Rita Araújo, a letra é do Francisco Pereira da Silva e a música de Ivanildo Rafael. E bonito, não? Eu acho assim uma letra maravilhosa. A gente deveria, inclusive, cantar nas escolas, não? Poxa vida, né? Um hino tão bonito desse. Inclusive, Pegoraro, nesta semana que a gente comemorou o aniversário de 101 anos de nossa linda Foz do Iguaçu, o Histórias e Memórias não vai homenagear a cidade e não vai homenagear ninguém. Isso porque sabemos o quão pequeno é nosso conhecimento sobre a rica história de vida de Foz do Iguaçu. Portanto, quem somos nós para homenagear poucos e esquecermos de muitos? Ao invés disso, honramos a data fazendo o que sempre fazemos, celebrando nosso amor por Foz do Iguaçu e por aqueles bravos que fizeram e ainda fazem a sua história. É verdade, que bonito. E eu vou passar algumas curiosidades aqui sobre Foz do Iguaçu, Rita. Depois gente pode ir falando também durante todo o programa, né? É verdade. Primeiro prefeito de Foz, você sabe quem foi, né? Não sei. Não sabe? Jorge Schimmelfeig. Ah, pensei que era o Jorge Pegoraro. Foi o primeiro prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, aliás, do município de Vila Iguaçu, né? A instalação do município de Vila Iguaçu foi no dia 10 de junho de 1914 e ele então foi alçado aí a primeiro prefeito. Uma pergunta aí de botânica, de paisagismo: qual é a árvore símbolo de Foz do Iguaçu, você sabe? Quem sabe que é o IP? Quem sabe é a Yáscara, né? Que é paisagista, né, Yáscara? A Yáscara, que é. Dá uma colinha aí, Yáscara. Você, nosso ouvinte, sabe qual é a árvore símbolo de Foz do Iguaçu? Você sabe, Márcio? Você falou sabe, IP. Sabe, Márcio? IP. IP é... Roxo? Roxo. Ah, depois de uma cola dessa, né? Meu Deus. IP roxo. Uma cola tacada na testa, assim. Tchá. O IP roxo, então, foi decretado, né, através, aliás, de uma lei municipal, a lei 1889, de 29 de setembro de 1994. Era governo do prefeito Dobrandino Gustavo da Silva. Então, o IP roxo se tornou a árvore símbolo de Foz do Iguaçu. A bandeira e o brasão de Foz do Iguaçu foram criados em 1966, durante o governo do prefeito Ziri Santos. Aí nós vamos lembrando os prefeitos, sim, né? Claro. Que Foz do Iguaçu já teve. Ambos sofreram alterações no decorrer do tempo. Então, a bandeira e o brasão, sempre chega um prefeito e diz: ah, vou mudar aqui, vou pôr aqui uma palmeira, vou pôr o Parque Nacional, as cataratas, através de uma lei municipal, né? E o hino, já falamos, e mais de 80 nacionalidades, né? Convivem harmoniosamente, né? Aqui, maravilha, em Foz do Iguaçu. Mais de 80? Mais de 80, gente, nacionalidades. Que bom, né? Isso aí é um orgulho nosso, não? E hoje nós temos muitos brindes aí, né? Hoje a gente tem. Vamos fazer assim, Pegoraro, olha, pessoal vai ter que ouvir o programa todinho, né? Isso. Castigo pro pessoal de casa. Com pessoal. Essa chuva Lógico. Também, né? Vai fazer hoje o quê? Hoje escutar temos mais o programa. Ouvintes. Mais ouvintes, Verdade. Né? Aí, no final, a gente sorteia, que tem muita coisa, hein, Pegorar? Hoje tem muita coisa. Você quer Luciana, falar? A Luciana já me passou aqui algumas listagens aqui. Nós temos muita gente participando. Muita gente mandou frases para o programa. Muito aquilo bom. Que você já iniciou nos programas anteriores, né? Uhum. Ligue para a rádio Transamérica Foz, passe a sua frase, né, sobre Foz do Iguaçu. Isso. Ou mande no WhatsApp, né, que a Luciana uhum. nos passa aqui. Você sabe quantas visualizações nós tivemos na página da Transamérica Foz no nosso programa, Rita? 16 mil visualizações, 15.900 visualizações, 280 curtidas, 42 Olha. Compartilhamentos, 99 comentários. Falta o seu ouvinte para fazer 100 comentários. Faça já. E hoje a gente tem um passeio de helicóptero para duas pessoas, um passeio no Macuco Safari para duas pessoas, um almoço no Porto Canoas para duas pessoas, que era do Dia dos Namorados, né? Exatamente. De repente, você arrumou uma namorada, agora é hora de levar para o almoço, né? E temos também bolo gostoso da Bolo Doce. Inclusive, aqui para o nosso café também tem um, hein, gente? Vale a pena. Então, participe através do WhatsApp 3028-2828. Quer dizer, o WhatsApp 88-2828. O telefone fixo, que é o 3028-2828, e a fanpage Transamérica Foz, ok? Estamos aguardando você. E já nós começamos a entrevista aqui, então, com a Maria da Glória. Vai contar um pouquinho, né, do passado, do seu trabalho, né? Verdade. Eu não quero adiantar aqui o assunto, porque é uma surpresa, né? É uma expectativa surpresa, é né? muito grande. Quando ela abriu o vozeirão dela aqui na rádio, nós já vamos descobrir a profissão dela, né? E que bacana, né, estar também o Hélio, né? O Hélio Exatamente. Hoje vai cheio de surpresas para ele aí também. Tudo a ver o com a nossa também, entrevistada. O Hélio Tremba, que abriu as portas, né? Podemos dizer assim, essa semana nós fizemos uma entrevista com a família dele, a família Tremba, aqui de Foz do Iguaçu. Ele abriu as portas da casa dele. Dona Margarida lá, bom dia para Dona Margarida, né? Que está nos ouvindo, Hélio. E vamos contar um pouquinho também dessa família importante de pioneiros aqui de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu. Ok, música? Então tá, vamos pegorar até aquela música que você pediu, a gente já rodou, mas vale a pena, que é o Djavan, certo? Se tiver pronto aí, o Márcio aí pode mandar. Então vamos ouvir um pouquinho, porque ele também fala da nossa querida Foz do Iguaçu. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Pra mim é viver. brilha, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso despedido amor vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim é viver. Que música bacana essa, né? Que linda homenagem à Foz do Iguaçu. Já é um segundo hino, né? Essa música do Djavan para Foz do Iguaçu. Verdade. Escutamos primeiro aí o hino oficial do município e agora a música, símbolo também da nossa cidade. E nós estamos aqui com pessoas muito especiais, com amigos muito especiais nesse domingo chuvoso em Foz do Iguaçu. Maria da Glória Godoy. Eu tenho aqui um mini currículo dela, depois ela confirma, né, Maria da Glória? Sim. Aqui está dizendo que a Maria da Glória foi a terceira locutora da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Exatamente. Bom dia, Maria da Glória. Bom dia a todos os ouvintes, a vocês todos aqui também. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Sabe o que é bacana, Pegorá, você fala para ela, como é que você iniciava o programa dela, vai? ZYZ, como é que era, Maria da Glória? Eu lembro ainda, é Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, ZYS54, a voz que traduz os encantos das cataratas. Olha aí, Márcio, você ficou para trás nessa, Márcio. Já está contratada aqui para Histórias e Memórias. Que ano, Maria da Glória? Respeito. Fala o ano. Foi em 62. 1962. Exatamente. Primeira rádio de Foz, né? Primeira rádio, Rádio Cultura, ali nos fundos, né? Na Rita? Rua Dom Pedro II, 180. Olha aí, aqui só tem locutoras da Rádio Cultura. Gente, lógico, né? Aquela nossa rádio ali amada. Pertinho do Hotel Cassino, isso, né? Isso, atrás do hotel. Atrás. Inclusive, ela começou, né, Maria da Glória? Sim. Começou dentro do hotel com o Major Castro, né? Então fizeram um estúdio lá, né? Não é assim, Hélio? Isso. Lembra? Lembra não, você só o que o teu pai contava, você é muito jovem. Eu não lembro, mas essa semana, ontem, estive falando com meu tio, e ele lembrou muito bem, porque ele, inclusive, viveu o ambiente junto com meu pai. Ai, que bom. E aí, ontem, ele estava contando umas histórias, que a primeira sede da Rádio Cultura foi dentro de um dos quartos do Hotel Cassino. Iniciou dentro do Hotel Cassino. E esse que vos fala é o Hélio, né? O Hélio Otremba, que essa semana já falei, nós conversamos com ele. Ele é filho do Venante Otremba, que, aliás, quando nós começamos o programa aqui, vale lembrar, né? Que nós falamos, poxa, vamos entrevistar quem? Nós estamos na rua Venante Otremba. Entendi. Quem foi, né? O Venante Otremba. Já começou aí o programa Histórias e Memórias, tentando descobrir quem foi Venante Otremba. E hoje, infelizmente, pelas redes sociais, nós localizamos o Hélio, nós localizamos a Cláudia, que são filhos do Venante Otremba, que nos contaram a história do pai. Aliás, que história, né? Uma história fantástica, linda. Uma história linda, de muito trabalho, de muita dedicação por Foz do Iguaçu, muito profissionalismo. Aliás, não só Foz do Iguaçu, toda a região, né, Hélio? E nós tivemos essa oportunidade de conversar com ele. E nós vamos estar contando a história do Venante. Não vai dar para contar num programa só, né? Mas nós vamos estar usando as redes sociais, usando o programa Histórias e Memórias, para trazer as informações do Venante, né, Hélio? É, obrigado a Rita e a você, Pegoraro, né? É, por essa homenagem que se faz para o meu pai, né? Assim também, né? Porque foi uma pessoa que há 41 anos ele se foi. Verdade. E hoje ainda. Lembrado. É lembrado por pessoas que, aonde quer que eu vá, e encontre alguém que pô, você é o Tremba, quem que você é? Sou filho do patrulheiro Vinante Otremba, porque foi assim que meu pai ficou conhecido para a eternidade, vamos dizer assim. As pessoas me abraçam e, emocionadas, falam assim: teu pai foi uma grande pessoa. É, isso aí não tem preço. É, e é só olhar bem para ele, não precisa perguntar filho de quem. É só olhar, Hélio, essa figura. Exatamente. A figura do pai. Eu tive a oportunidade, Rita, de ver fotos antigas, né? Fotos do Venante garoto, jovem, no colégio, junto com os amigos, junto com o Irineu Basso, né? Os a amigos turminha. Dele aqui de Foz, a turminha. E é a cara do Hélio. Então nós estamos realmente bem representados aqui. O que você acha, Maria da Glória, né? Idêntico ao pai, ele era, foi meu diretor, né? Foi meu diretor, inclusive, na Rádio Cultura. E essa Venante. Conexão, né? Essa conexão aqui que é importante. Que ninguém porque sabia. Ninguém sabia. O Venante Otremba, então a grande, digamos assim, o conhecimento do Venante Otremba é por ele ter sido patrulheiro, né? Inclusive o nome da rua é Patrulheiro Venante Otremba, ele teve uma grande... influência aqui no trabalho de segurança, então, da nossa região. Mas ele também foi lá da Rádio Cultura. Foi. E ele foi uma espécie de faz de tudo lá, né, Hélio, na Rádio Cultura. Foi. Conta pra gente como é que começou o trabalho do Venante lá na Rádio Cultura. Bom, pra contar a história do Venante, tem que começar a contar a história da minha família, né? Então vamos lá, vamos começar. É verdade, aqui nós temos tempo pra ouvir. Temos. Não, Maria da Glória? Você tá marcando aqui, ó, matando saudade, né? É verdade. Do microfonão aí, ó. Lembrando do passado, 40, 50 anos atrás. Lembro. Bom, como a gente vai contar, vamos começar pra contar a história da família. O meu pai, ele nasceu em Foz do Iguaçu. E lá, quando era... pequeno ainda, 2, 3 anos de idade, eles eram vizinhos da minha mãe. E minha mãe nasceu, e meu pai foi lá e viu pra minha mãe: ela é minha. Minha mãe Isso deve estar com ouvindo. 2, 3 anos de idade. Com 2, 3 anos de idade. E a vida seguiu com os dois, sempre juntos: ela é minha. E assim foi. A história vai contando, assim, a gente precisamos resumir, né? Mas aí, pra chegar na história da Rádio Cultura, né? Daí, ainda contando com a conversa que a gente teve, Pegoraro, a mãe falando que aonde que ia, o irmão chegava e falava assim: ah, eu vi... Chegava pra ela e falava assim: ah, eu vi Vinante hoje. Né? E assim foi crescendo, né? E eles mudaram pra cidade, que moravam lá na hoje é a região Mata Verde, lá. É, aí ainda lembrando do... E onde essa região Mata Verde? Me contem. Eu não conheço Foz. É o bairro Carimã. Popular bairro Carimã. Hoje é o bairro Carimã, né? Isso. Chamado de Mata Verde. No início ali, praticamente próximo ao hotel, né? Na frente do hotel Carimã, entrando ali pra frente. Ali. Olha que bacana. Atrás daquele posto de combustíveis, sim, que hoje sim. está desativado ali, sim, na BR-469. As bombas dali são do posto do meu pai. Do posto do seu Araújo. Do seu Araújo, Aí você, ainda lembrando ali a região, no começo do programa vocês falaram sobre o IP, né? Isso. Aí estava comentando com o Pegoraro. Lá também tem um IP roxo. Aí quando eu lembrei, foi exatamente, tem um IP roxo muito grande lá, que a mãe conta muitas histórias de sonhos e também de brincadeiras em volta daquele IP roxo lá. E é muito bonito. Bom, aí... Voltando à história, meu pai, já noivos, né, e querendo casar, porque minha mãe estava indo embora de Foz do Iguaçu, a família estava se mudando para Toledo, daí eles foram, iriam casar. Aí meu pai foi para Curitiba procurar emprego. E olha como é que são as coisas. Não tinha muito emprego naquela época em Foz do Iguaçu, né? A cidade era muito pequena, muito pequena, né? Restrito. Isso. Aí meu pai foi pra Curitiba. Chegou em Curitiba, quem é a pessoa que encontra? Você falou dele, ó, lá chegamos. Major Celino de Castro. Olha só, meu padrinho Major Castro. Que espetáculo. Olha que mundinho. E o que o Major Castro falou para o seu Venante? O que você está fazendo aqui em Curitiba? Olha. Teu lugar é lá em Foz do Iguaçu. Ele falou assim, não, eu vim procurar emprego. Aí falou, não, você já tem emprego, lá em Foz do Iguaçu. Gente, olha. Foi assim que a história chegou. Aí que começou o trabalho dele na Rádio Cultura. Começou no hotel, então. Começou ali? No hotel. No hotel, né? Começou, no quarto, que ele estava montando, ele iria montar a rádio ainda. Ainda. Não tinha montado, ele já estava preparando, levando os equipamentos para montar a Rádio Cultura. E lá, inclusive, no quarto do Hotel Cassino, né? E aí ele começou lá como o Márcio, né? Como operador. Aqui é tudo, né? Imagine, Márcio, os instrumentos da época, né? A válvula, assim, né? Assim como... E depois, quando ele começa como operador, passou a ocupar os espaços de locutor também em alguns momentos. Acho que ele virou... Acabou fazendo um faz-tudo, né? Chegou um momento que precisava de um técnico aí. Lembro do Instituto Rádio Técnico Monitor? Isso. Ele fez... Tinha propaganda nas revistas, né? Tinha propaganda nas revistas. Tinha, pelo correio, fazer um curso ali, ó. Isso. Exatamente. Ai, ai, ai. Então, ele fez esse curso e também se tornou técnico da Rádio Cultura. E logo em seguida ele se tornou aí também o diretor-geral da Rádio Cultura. Que aí entra a Maria da Glória, né? Aí entra a Maria da Glória. Então já fala um pouquinho do Venante para nós, essa época dele, diretor da Rádio Cultura. Diretor. E houve uma seleção de meninas, né, que estava faltando uma locutora. Daí o meu irmão falou, vai lá, Glorinha, vai lá, você canta. Eu já cantava na Rádio Cultura. Inclusive nesse quartinho do hotel. Era um estúdio pequeno, então a gente entrava uma por uma ali, tinha os meninos lá que tomavam conta dos aparelhos, a gente cantava, né? Eu sempre participei, vamos dizer, sábado à noite, né? Carrossel Melodioso. Inclusive, aquele senhor da agora não vou lembrar o nome dele, devia ter marcado no papelzinho, a gente esquece. Então, tinha feito esse programa. Lá no na cassino. Rádio Cultura. Lá no quartinho. Daí a gente cantava ali todo sábado, né? E daí, quando teve essa seleção de locutora, que estavam querendo conseguir uma nova locutora, que a outra não sei o que tinha acontecido, se tinha ido embora, o quê. Daí o Venante pegou, fez essa seleção e eu entrei, né, como uma candidata, né? E acabei ganhando, né? Ele me escolheu. Não sei se pela minha voz ou o quê, né? Daí, só pode. Daí fui ser locutora da Rádio Cultura, já daí na casa. Já não era mais no quartinho ali, era na casa, né? Na rua Dom Pedro. Dom Pedro, né? II. Dom Pedro. Daí já tinha um estúdio lá, eu chegava, fazia meu programa, minha programação datilografava, né? Chegava 9 horas da manhã, datilografava. O meu programa para mim falar a tarde toda. Que era Tarde Melodiosa, né? Olha. Então, eu fazia esse programa. Do meio-dia e 5 da tarde. No meio-dia e 5. Você viu, né, Márcio? Olha só, máquina, datilografia, tá vendo? Então, não reclame. Hoje o Márcio reclama, né? Sim. Com toda a tecnologia. Ó, Márcio, era de domingo a domingo ainda, toda a tarde. Puxado o negócio. Mas eu gostei dos nomes, Rita, você viu? No sábado à noite, Carrossel Melodioso. Sim. E durante o dia, Tarde Melodiosa. Olha só, era um programa de muitas músicas. E tinha no domingo, Pegoraro, no auditório da Rádio Cultura, atrás do Hotel Cassino. Como chamava? Quando daí fizeram essa inauguração na sala, né, nessa casa, né? Daí fizeram um programa, tinha um auditório pela manhã, o Manuel Orfanac. Ah, o Manu. O Manu. Daí ele apresentava o Clube das Estrelinhas. Olha que bacana. Daí entrava todo mundo que gostava de jovem, criança, homens, mulheres, então cantavam ali. E eu estava no meio ali. Era uma oportunidade até para descobrir novos talentos aí da cidade, né? Exatamente. Olha que bacana. O Hélio, eu queria uma pergunta para o Hélio. Dentro disso, Hélio, do funcionamento já da Rádio Cultura lá, nos fundos do Hotel Cassino, Você, a tua família acompanhava o seu pai? A sua mãe participava dos programas também? Ouvia ele? Como que era isso? Você tem noção disso, da família? Eu não lembro dessa parte, né? Então eu não saberia responder assim. Mas a mãe, às vezes, claro que por morar do lado da Rádio Cultura... Exatamente, porque parece que você morou também, né? Nos fundos também da Rádio Cultura, né? O seu pai morou, né? Isso. A nossa família morou, né? Do lado, nos fundos da Rádio Cultura ali. Existiam, acho que, duas ou três casas ali. E uma delas foi cedida pro meu pai, né? Por ser o diretor, o responsável e tinha que estar... Foi meu vizinho, eu nem sabia? Morava atrás, né? Da rádio ali, então. Temos aí alguma coisa no ar aí, Márcio? Tem. Ele tá fazendo aquele sinalzinho de música. Din-din. Música. Então tá. Vamos lá, roda aí, Márcio. Já voltamos. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar. Passa, passa, passa debaixo do pé da laranjeira. Se senta pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouviu. Chorando, levanta a menina. Tocando estrela brilhar, sapapá, sa, sa, sa, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Então noite vazia, espere a menina, tão linda, não vá. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ouça no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano. pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Então, voltando aqui, né, ao nosso programa, domingo de manhã, Transamérica Foz, Histórias e Memórias. Hoje com a Maria da Glória e o Hélio Otremba. Lembrando aqui dos tempos da Rádio Cultura, a primeira rádio de Foz do Iguaçu. E surgiu o nome aqui do Capitão Siríaco. Isso. Quem foi Maria da Glória, o Capitão Siríaco? Qual a importância dele aí nesse contexto aí? Então, como eu havia falado, a Rádio Cultura tinha um programa no sábado à noite, né? Que era o Carrossel Melodioso, ideia do Capitão Siríaco. Então, eu juntava meninas, assim, a partir de 14, 16 anos, já eram maiorzinhas, né? E também rapazes também, e que cantavam. E numa dessas eu estava no meio. E você foi selecionada, você disse que cantava, né? Vou recapitular um pouquinho aqui a história da Maria da Glória. Você cantava no programa da Rádio Cultura. Sim. E depois você foi escolhida num concurso para radialista. Exatamente. Eu participava de todos os programas, né? Sábado à noite, domingo pela manhã. E nessa, o Venante, então, fez essa seleção de para locutora e eu fui a escolhida, no caso, né? Daí, a partir desse instante, fiquei sendo locutora. E você trabalhou quanto tempo como locutora? Trabalhei 2 anos. Depois casei, daí não participei mais. Inclusive, quando eu casei, voltei, eu fui para São Paulo, Curitiba, né? O Major Castro, o Venante também, me convidaram para mim voltar. Mas daí eu já tinha filho, tudo, né? Era mais difícil, acabei não indo. Daí acabou. E você não voltou mais, não retornou mais para a carreira de radialista, nenhuma outra emissora? Não. Só às vezes participei também, casada mesmo, participava de cantos, né? Concursos de cantos. Inclusive, você viu aquela foto, né? Do Oeste Paraná Clube, eu estava cantando, eu já tinha meu filho. Daí também ganhei o concurso também. Você recebeu um prêmio. E o marido dela, Pegoraro, era também locutor da Rádio Cultura. Olha, conta pra nós então, Rita. Conta aí, conta mais. Maria da Glória, Maria da Glória conta. Eu vou contar. Então, eu era locutora da Rádio Cultura, como eu havia falado, eu entrava às 9 horas da manhã, fazia meu programa, e quando era 11h45, eu apresentava o Inácio Barbosa Godoy, que foi meu marido, né? Naquela época, então, eu apresentava, ele fazia um programa de esporte. Então, eu apresentava, vamos apresentar, então, falando de esporte, com Inácio Barbosa Godoy. Eu entrava, cumprimentava, que nem a Rita fala, né? Bom dia, né? As pessoas lá de fora, não lembro mais como é que era. Mas eu apresentava ele como falando de esporte com Inácio Barbosa Godoy, né? E naquela, quando chegava meio-dia, eu fazia meu programa, que era a tarde musical, né? E foi assim, daí acabamos até casando, né? De tanto apresentar. Se encontraram na rádio, né? Ele veio de São Paulo para cá, né? E eu não nasci aqui em Foz, mas nasci em Porto União, que é Paraná, né? Divisa ali com Santa Catarina, exatamente, né? Paraná e Santa Catarina. Exatamente. Daí vim de Curitiba para cá e encontrei um paulista e acabei casando com uma ele. Uma história que você vai gostar, Pegoraro. Pergunta por que vieram para cá? Por que o pai dela veio de onde e por quê? Já está feita a pergunta. Conta, Maria, conta para o Pegoraro que ele vai gostar. Então, é o seguinte. O meu pai veio aqui para Foz do Iguaçu, de Curitiba para cá, com uma firma que foi construtora do hotel das Cataratas, né? Hotel das Cataratas. Então, tinha construtora uma firma, Dolabella? Exatamente. Uma firma muito grande, né? Veio vários funcionários e várias pessoas para trabalhar. E com essa, então, a gente veio morar em Foz do Iguaçu, né? A senhora morou dentro do Parque Nacional também? Moramos, tinha o acampamento dos casais, né? Dos casados. E no outro lado tinha o acampamento dos solteiros, né? E ali, dali, ali moramos acho que uns 10 anos mais ou menos. Até a construção do hotel, né? Daí meu pai foi. Daí viemos para Foz do Iguaçu, né? E a senhora, vou explorar um pouquinho então dentro do Parque Nacional, porque eu morei também junto com a Yaskra 10 anos lá dentro do parque, então vamos conversar um pouquinho também sobre isso. A senhora lembra exatamente onde que era essa moradia da senhora? Ele era antes do hotel, vamos dizer assim, do Hotel das Cataratas ou depois do hotel? Não, é antes do hotel, que estava começando o hotel, né? Daí o nosso era tipo um acampamento de casais, de casados no caso, né? Daí tinha duas filas assim enormes de casas, era para baixo do hotel. Antes de chegar no hotel, ao lado direito. Abaixo tinha um aberto, fizeram uma abertura lá, né? E daí a gente tinha nossa casa. Não seria onde está o restaurante hoje, Epegoraro? Não, o restaurante... Não? O Porto Canoas, Canoas lá embaixo? Não, Canoas depois, fica na esquerda, né? Fica à esquerda. Seria a direita ali, direita, onde hoje mais ou menos estaria o Escalada ali, o Cânion Iguaçu ali. Agora modificaram tudo, né? Tá tudo porque modificado. Na história do Franz Kohlenberger, que foi gerente do hotel, e nós contamos aqui também no programa, né, de domingo passado, à direita, antes de chegar no hotel... Na época do Franz, depois da inauguração do hotel, né, ali na década de 60, ele tinha os cavalos dele ali à direita. Então, a carruagem, a charrete que ele levava os turistas. Então, o descanso dos cavalos era ali à direita. Eu imagino que exatamente era já depois que essas casas foram demolidas, né? É mais ou menos onde está o estacionamento hoje ali na frente do hotel. Tá. Aquele estacionamento que hoje existe ali. Ficavam essas moradias. E aí morou lá. E daí conta pra gente, nunca viu uma oncinha? Então, daí como era difícil a escola, tudo, eu vim morar, ser interno no Colégio das Freiras, aqui de Foz do Iguaçu, né? Fiquei no internato São José, que ficava ao lado onde é a casa dos padres. Então, ali eu também morei 5 anos. Eu, meu irmão, nós éramos internos no Colégio das Freiras, né? Que a gente ia para lá pro Parque Nacional, lá nas Cataratas, todas as férias, final de ano, meio de ano, né? Então, nós, como tínhamos que estudar, né? Daí certo. A gente ia nos finais de... Onde férias, a casa, né? Paroquial. Ela estudou, era o colégio ali, São José, é onde é a casa paroquial, para você que é jovenzinho aí, viu? Hoje é a casa paroquial, do lado da igreja. E ali, depois é que passou... Lá onde está hoje, né? O Colégio São José. Posso provocar aqui a Rita? Posso te provocar, Rita? Pode. Já Rita também trabalhou lá na Rádio Cultura, né? Sim. Você também, junto com o seu padrinho lá, Major Castro, Major também. Castro. Uhum. Você iniciou Não, também? Meu padrinho já estava em outra. Já estava em outra? Já estava numa melhor, né? Foi já estava o Toninho Cirilo, né? E a minha madrinha. Foi quando inauguraram a FM, 97. Você, então, foi a primeira... A primeira voz feminina de FM em Foz do Iguaçu. Rita Araújo. Tem história, né? Tem, da rádio tem. Nossa. Não é à toa que está até então hoje. Então, nós estamos aqui com duas locutoras, então, de Foz com do Iguaçu. Certeza. Das pioneiras. Do rádio aqui de Foz do Iguaçu. Uma da AM e outra da FM. Uhum. E você começou, Rita, também nesse mesmo local, nesse mesmo endereço. Sim, no mesmo endereço. E ali foi, minha madrinha estava junto, eu tremia o primeiro dia, né? Vamos ver como é que vai ser a Rosa Cirilo, vamos ver. Aí, gostei. Desde pequenininha, participando de programas na Rádio Cultura, né? Ao vivo, com auditório. Por telefone, a Milton Silva, musical, não sei o que lá. E eu já ligava a pedir música, menina. Aí o Milton Silva... Olha que voz bonita dessa menina, você vai ser locutora. Aí eu nem dormia, né? Aquela época, que imagina. Elogio. Eles eram os artistas. Quando eu era criança, posso falar rádio um era tudo. Posso Deve. Falar um pouquinho? Deve. Então, a mãe dela, quando eu passava. A Rádio Cultura era vizinha da casa dela, né? Então, quando eu passava 5 horas, 5 e 15 depois do meu programa, a mãe dela vinha com ela, pequenininha. Devia ter uns 2, 3 aninhos, né, Rita? Pronto, entregou tudo. É isso mesmo. Ela, nossa, me elogiava muito e gostava muito de mim. Manaria da Glória, você falou isso, falou aquilo. E eu achei interessante, sabe, os assuntos assim do dia, né? E a Rita do lado ali. A mãe dela, ai meu Deus, tomara que minha filha um dia seja locutora. E olha aí, ó. Tá vendo? É, isso eu não sabia, entregou, né? Entregou agora você. Entregou. É o desejo dela e o senhor Araújo que foi, né? Exatamente. O senhor Araújo anunciava. Na, e esse no... é o programa Histórias e Memórias, né? Histórias e Memórias. É assim que vale. É isso que aí. Que beleza. Márcio, temos mais alguma programação por aí? Ó, pela dancinha... Porque aqui o papo, você viu que já a conversa vai longe, né? Vai longe. E aí nós vamos de música, né? Que música nós vamos, Márcio? Olha, Gilson de Souza, hoje tá diferente a programação. Poxa! Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Agora, para encerrar a sua participação no nosso programa, aquela que você não pode nunca deixar de cantar em nenhum dos shows que você faz. Poxa! Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Todo mundo pode cantar junto. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco? Te quero seu amor pra te fazer canção. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. O bolo tá bom, né? E agora, com a boca cheia desse bolo gostoso. Ô, Rita, você Meu traz cada Deus coisa do gostosa céu. Aqui pra esse programa. Sim, né? Dessa vez do bolo doce, né? Que hoje a gente vai estar sorteando um também. É, a Luciana acho que vai colocar, né? A foto bonitinha lá do bolo doce na página. Quer dizer vocês... que o regime... Acabou. Daí vocês vão estar... Já está na fanpage a foto do bolo que está sendo sorteado também. Gente, vamos lá, vamos participar. O fixo 3028-2828, WhatsApp 88282828 e a fanpage da Transamérica Foz, que você já sabe. E vocês vão estar concorrendo, gente, com muita coisa boa hoje, hein? O que, que a gente tem hoje, Pegoraro, para sortear? Então, hoje, especialmente porque nessa semana também foi o Dia dos Namorados, né? Então, você ouvinte que tem uma namorada, um namorado, ou pode ser que consiga achar uma namorada, um namorado hoje, né? Rapidinho. Esse final de semana, rapidinho. Lá na Fartal. Lá na Fartal. Com essa chuva, não tem isso. Nada melhor do que namorar com esse tempinho aí, né? Nós vamos estar, então, sorteando no final do programa um passeio de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu, um oferecimento da empresa LSU Táxi Aéreo. Nós vamos sortear um passeio do Macuco Safari, também um oferecimento lá da Ilha do Sol, agência de viagens, são concessionários do Parque Nacional do Iguaçu. E nós vamos sortear também uma entrada no Parque Nacional com almoço no restaurante Porto Canoas, aquele restaurante maravilhoso, oferecimento também da Cataratas do Iguaçu S.A. Cada pessoa sorteada, cada um desses passeios, vai ter direito a levar um acompanhante. Bacana. Então, passeio de helicóptero então para duas pessoas, Macuco Safari para duas pessoas e o almoço no Porto Canoas para duas pessoas. Agora o bolo pode ser para várias, né? O bolo pode ser uma família, né, Márcio? Ou comer sozinho. Se é tipo Márcio, se imagina, não tem convidado. E é bom falar também, Rita, que esses passeios vão ficar à disposição do ganhador por 15 dias. Então atenção, né? Então atenção, ele vai ter que ir fazer esse passeio dentro agora a partir de 15 dias. O Márcio está perguntando aqui, vou repetir. Isso. São três sorteados, né? Um para o helicóptero, um para o Macuco e um para o almoço no Porto Canoas. E cada um desses sorteados pode levar um acompanhante. Pode levar a namorada ou o namorado ou um familiar. Isso, se você parar de comer bolo, você vai prestar atenção no que ele fala. Mas que barbaridade, viu? Olha a Rita só. Já puxa a orelha aqui no ar piazada. Mesmo. É, né? Quando você é mais, com a idadezinha mais bonitinha, pode já, pode, viu? Falamos de Fartal, Pegoraro. A primeira Fartal, que é a Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, aconteceu, primeira vez, em 1976, na Avenida Brasil. E eu estava conversando com a minha sempre tutora, né? A minha mentora, Lote Ferreira, e ela disse que foi na frente da casa dela. Aí teve lá pelas tantas, acabou o quentão. Aí pediram e ela foi na casa dela para fazer o quentão, no fogão da casa dela, e tinha uma cortina atrás do fogão. Na hora de fazer o quentão, pega fogo na cortina da Lote, quase pega fogo na casa, mas o quentão sai e fica tudo bonitinho. Olha como eram as coisas. Na época que a Fartal, sei lá, bacana, vai mudando, né? Mas aqui era muito legal. Depois para a terceira pista. Tudo história, né? Mas histórias bacanas. E as bandas que eles traziam eram locais, regionais, davam muita atenção para o artista, né? Local e regional. Aí aquelas bandinhas alemãs. O tempo muda, né? Mas a nossa memória fica. A gente tem que trazer a Lote para contar, porque cada história, ela lembrou aqui da nossa entrevistada, Maria da Glória, que ela chama de Glorinha. Que eram colegas de colégio, né? Verdade. Inclusive, essa Glorinha é muito famosa. Porque a praça, essa Glorinha é desde pequena. Tenho histórias para contar. Ela pode contar, Pegoraro, para nós, da inauguração da Praça Getúlio Vargas. Aquela praça que eu falo todo domingo, né? Sim, sim. Nossa, na frente da prefeitura ali. Lembra muito bem dessa conta praça. Conta ali da praça, Maria da Glória. Eu era interna do Colégio das Freiras, né, que inclusive fica em frente à praça, ali na Praça Getúlio Vargas, e também fui convidada para entregar um buquê de flor para o Getúlio Vargas. Fico muito honrada até hoje, tenho foto, inclusive... Mostrou para mim a foto, a ela... Vila, olha que maravilha! É um buquê de flores ali, entregando para o Getúlio Vargas. 1951. 51, ela, quando ela fala Praça Getúlio Vargas, em frente ao colégio, é por causa da Casa Paroquial, era ali, o colégio era ali. Então, ficava na frente. Então, ela toda bonitinha, com um ramalhete ali, entregando para o presidente da República. Olha que maravilha. Isso aí é uma relíquia. Fico muito honrada com isso. A gente não esquece, né? Não pode esquecer. Essa é a história de Foz do Iguaçu. Nós tínhamos... eu tinha a ideia e, pelo menos, o conhecimento que o Getúlio Vargas veio uma vez para Foz do Iguaçu. Não sei se veio mais vezes... Mas uma das vezes que ele veio exatamente para conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, que ele criou esse parque em 1939. Sim. Então foi um decreto do dia 10 de janeiro de 1939, um decreto federal. E nós sabíamos que o Getúlio Vargas veio para cá, se hospedou numa casa dentro do Parque Nacional do Iguaçu também, fizeram um churrasco para ele, até se tiver algum ouvinte, alguma família que participou desse churrasco, né, mande para nós aqui informações para a Rádio Transamérica para a gente ir também contar essa história. Então eu fico muito feliz de ouvir a Maria da Glória falando isso, né, que esteve presente em 1951, essa data tão importante com o presidente Getúlio Vargas. Inaugurando a praça, né? Inaugurando a praça. A praça tem um busto, né? Hoje. Não é o mesmo da época. Não é o mesmo da época, mas tem uma homenagem ao Getúlio Vargas nessa praça. Eu não sei qual foi, se é dessa data do Hotel das Cataratas, lá que você fala, né? Eu sei que numa dessas vindas dele, não sei, a minha mãe teve o prazer de servir cafezinho. Ela foi escolhida, ela casadinha de nova, escolheram para servir o cafezinho para o Getúlio Vargas. Olha que bonitinho, né? Antigamente muito era tudo bacana. Tão, sabe? E Foz do Iguaçu é isso, né? 101 anos de história, e por aqui passaram muitos presidentes, muitas autoridades, reis, rainhas, enfim. Uma cidade que recebe pessoas do mundo todo, né? Verdade. Porque ela nasceu linda. Nasceu linda, Foz do Iguaçu. Eu vou voltar aqui com o Hélio Tremba. O Hélio também tem uma característica muito importante. O Hélio mostrou, enfim, o trabalho que ele faz de resgate também da história da família, né, dele. A família Otremba, que é uma família tradicional aqui, pioneira também em Foz do Iguaçu, tinha uma casa de comércio, né, no centro da cidade, né, Hélio? Sim. Eu tenho há muito tempo atrás, aproveitando, há uns anos, eu tudo me incomodava e eu falava assim, pô, quem sou eu, da onde eu vim, né? Quando meu pai se foi, a gente ficou meio que, a família meio que ficou assim meio num vazio, né? Sem o chão. E eu cresci querendo saber aonde, quem eu sou, né? E da onde eu vim. E aí comecei a pesquisar a história da família. Cheguei até um ponto, até parênteses, na Polônia e na Austrália. E resgatei a história da família Otremba. Né? Claro que aí tem a história da minha família, também da família da minha mãe, que é a família Guder. Tem os Fritzen. E assim vai, por o Ludwig vai. Também faz Olha. Parte da história da família e de Foz do Iguaçu, inclusive, né? Então a Bárbara Ludwig, uma história, o aeroporto ali, aquela área ali foi do meu bisavô por parte de mãe. Olha só. Tá? Depois passou para outros e aí teve uma sequência de histórias, né? Em relação aos Otremba, você tinha falado de Porto União? Sim. Pois é, a minha família veio de Cruz Machado. É verdade. Que é ali, vizinho muito de próximo. União da Vitória, Porto União. Como 40 chama? Cruz Machado. Pertinho de União da Vitória, uma cidade que iniciou ali muito pela exploração da madeira, né? Isso. Região de Pinheiro, do Paraná. Isso, exatamente. E então... Nossa família, meu bisavô, Otremba, quando veio da Polônia, da Alemanha, na verdade, né? Ele inclusive lutou na Primeira Guerra pela Alemanha e veio fugido de lá, trazendo a família, uma parte da família, ficando apenas uma das filhas, que era a mais velha, que já estava casada, e os demais vieram para cá. Teve um que veio como brasileiro, nasceu, mas já veio concebido da Alemanha e nasceu só no Brasil. E foi registrado como brasileiro, que foi o Francisco Filho, né? Aí, o primeiro ramo da família Otremba que veio para o Brasil, para Foz do Iguaçu, foi em 1926, que foi o Alfonso, que veio junto com a família Ramayer. A família Ramayer estava vindo do Rio Grande do Sul, passou por Cruz Machado como parada. Aí ele gostou se não me engano, é o Vina Ramayer, se não me foge a memória. E veio junto e casaram aqui. Aqui, aí teve o na frente do Hotel Lamarck, o Açougue Guaíra, que faz parte da antigo Açougue Guaíra, o Afonso Otremba. Montaram esse comércio. Meu avô, como eu estava contando a história, eles vieram, mas já veio para trabalhar na chácara. Aí morou do lado da terra da minha mãe. E daí que mudou para a cidade. Tá? Teve aquela história da Segunda Guerra, né? Que tiveram que sair da cidade, porque ele era alemão, né? Uhum. Então teve que sair e ir para Guarapuava. Não podia ficar aqui na fronteira na época, né, Rita? Você lembra disso? Não lembro. Principalmente os alemães não podiam ficar aqui, né? Eles tinham que sair aqui dessa região da fronteira. Mas nós já continuamos com esse assunto. Já, aí. Porque a nossa produtora tá ligada, tá, né? Está nos cobrando aqui pelo WhatsApp, um né? Bom dia, né? Um abraço apertado lá para Samela Araújo. Trabalhando, né, filha? Fica com Deus. Então, gente, olha. Vamos falar um pouco. Você sentiu aquele cheirinho do bolo quentinho no ar? Sentiu, né? Só pode ser da Bolo Doce Brasil, a primeira loja conceito especializada em bolos caseiros e saudáveis do Paraná. Os bolos são produzidos diariamente, sempre fresquinhos e feitos com ingredientes naturais, sem aditivos químicos, conservantes e livre de gorduras trans. Então, são 27 sabores deliciosos de bolos, incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares. Então, gente, é bom fazer uma visita. O bolo tem bolo sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral, 7 grãos e veganos. Olha que bacana, isso aí eu não sabia. Veganos, então, olha lá, vegano, você pode pedir o teu bolo na Bolo Doce. Sabe onde é que é? A Bolo Doce Brasil fica na rua Quintino Bocaiúva, 912, bem no centro de Foz do Iguaçu. Você pode estar entrando em contato através do fone 3029-0116 ou 9933-2952. Vale a pena. Ai, Bolo Doce, tudo de bom. Obrigadão, hein, gente? Márcio, estamos salvos, então, com esse bolo, né, Márcio? Porque realmente podemos comer sem medo e sem preocupação, com a consciência tranquila. Vai lá, Márcio, é com você. Vamos de Sometime. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Cotton is high. one of these mornings you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. Essa música, hein? Nossa! Summertime! Summertime, viu que beleza? Então, Pegoraro, Maria da Glória, a Maria da Glória já estão chamando aí, ela está com compromissão, então. Mas antes do compromisso dela, Pegoraro. Fazer o almoço em casa também, hoje é domingo de manhã, né? Não, mas a Yáscara lembrou algo aqui, que é ao vila. Ela tem que cantar um pedacinho de qualquer coisa. Antes Maria, de dar o Maria tchau. Da Glória, nós falamos aqui no programa que você foi radialista, que você foi cantora, que você foi apresentadora de um programa diário na Rádio Cultura. Sim. Nós não podemos deixar você ir embora sem ouvir a sua voz. Então, aqui, assim, rapidamente, né, de improviso, sem combinar música, o Márcio pediu aqui para você fazer uma pequena capela para nós aí. Vamos ver, porque é de improviso mesmo, né? Eu vou cantar uma música que eu lembro agora no momento, que eu gosto muito de cantar, com a letra na frente, mas já que é surpresa, vamos lá, então. Vou cantar A Barca. Uau! Olha só. Só que em castelhano, né? Porque eu canto em português e um pouco de castelhano também, mas vamos ver se vai sair. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Dizem que la distância é ser olvido, pero yo no consigo comprender porque yo seré siempre el cautivo de los caprichos de su corazón. Diciste para dar mis pensamientos, me dice la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir. Va a cruzar otros mares de locuras. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se fue apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas hasta que tú decidas regressar. Quem sabe faz ao vivo. Ai, que... Isso não tá gripada, gente. Ainda ela tá gripada, né? Obrigada, gente. Nossa. Tomei a fônica, mas saiu, né? Saiu muito bem. Vez. Parabéns. Que orgulho. Obrigada, gente. Muito obrigada, obrigada, Maria da Glória, por estar aqui com a gente. Com essa chuva, ela até falou, nossa, eu tô preocupado. Digo, venha, por favor, né? Então. É que faz uns 15 dias que estou gripada, não consigo melhorar. Tô meu nariz congestionado, mas estamos vivendo. Perfeitinho. Aí. Estamos na vertical. Esses dias eu ouvi um pastor falar. É verdade. Eu guardei na minha lembrança isso aí. Enquanto você estiver na vertical, ele está pensando. Ótimo. Eu sei o que ele está pensando ali, o Márcio. Enquanto você está na vertical. Mas eu estou pensando em outro sentido, isso, né? Estou pensando, claro, no sentido de vida. Isso. Enquanto mesmo. Você estiver na vertical, agradeça a Deus. Quando você estiver na horizontal. Daí já não era. Tem mais. Verdade. O que fazer, né? Que bacana. Eu também, Maria da Glória, em nome do programa Histórias e Memórias, da Rádio Transamérica Foz, também agradecemos imensamente tua participação aqui, que deu um colorido especial para o nosso programa. E tenho a certeza que vamos trazer você mais vezes para cá. Sim. Melhorando da gripe. Nós queremos ver você sempre na vertical aqui, cantando. Vamos trazer nós aqui todos, né? um instrumento, né? Trazer então, um playback. Eu agradeço muito a Rita também por a gente ter se encontrado, né? E agradeço ao senhor que não conhecia. A vocês todos. Fico muito feliz também com a presença do Hélio, né? Que me fez lembrar, nossa, acho que 50 anos atrás, né? O pai dele, a mãe, tudo. Estou muito contente de receber também esse presente. Fico muito grata. Muito obrigado por vocês terem me convidado, tá? E eu agradeço por estar aqui nesse momento. Que bonito. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito bom. Bom domingo para você, para tua família também. Nós vamos chamar um intervalo, né, Márcio? E depois, na sequência, continuamos aqui com amarramos, Hélio Otremba. Amarramos o tá Hélio gripado. Na cadeira. E vamos falar um pouquinho mais sobre a família Otremba também e sobre o Venante Otremba aqui, morador e profissional da cidade de Foz do Iguaçu. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Transamérica, Transamérica, Transamérica, Transamérica. Eu daria minha vida para te esquecer. Apaixonado, que diz você ficar. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Olha que bacana. Você ouviu que música bacana? Martinha, Eu Daria Minha Vida. Quem diria que ia ouvir essa música? Eu, por exemplo, fazia anos que eu não ouvia essa música. Uma bela música. É, aqui no Histórias e Memórias você vai ouvir, tá vendo, Hélio? Você vai ouvir muita coisa que não tá rolando por aí. A gente vai abrir o baú. É verdade. Agora eu tenho uma curiosidade aqui. Que eu preciso falar, né? Nós estamos falando de Rádio Cultura. A Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, em 15 de novembro de 1955, que a gente estava lendo no jornal Notícia, né? O primeiro jornal de Foz do Iguaçu, né, Pegoraro? Exatamente. Anunciava que dentro de 30 dias estaria no ar a estação radiodifusora em ondas médias, que era a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Limitada. O slogan era o mais bonito. Presta atenção, que maravilha. Do Paraná para o Brasil, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, a voz que traduz o encanto das cataratas. Olha só que beleza, hein? Eita, nós, maravilha. Hein? Ela operava, então está no ar, a ZYS54, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Ela operava na frequência de 1510 quilociclos. Desde o início já eram vários os programas na grade, né? Tinha notícias, romance, música, poesia, cultura e inspiração para o orgulho do coração dos iguaçuenses. Que beleza! E trabalhava lá uma pessoa muito importante para nós, né? E principalmente para o Hélio, que está aqui conosco, verdade. Que era o Venante Otremba. Que eu, sinceramente, fiquei muito feliz de ver uma fotografia. O Hélio tem uma fotografia, tem várias, né? Uhum. O Hélio tem álbuns de fotografia. Sim, da eu família. Eu estou aguardando, né, Hélio? Estou aguardando da matriz. Ele puxou a história da família, ele tem uma árvore, não é nem uma árvore, ele já tem uma floresta toda lá dos ramos da família. Mas tem uma fotografia muito bacana do Venante Otremba, que ele está exatamente como o Márcio está aqui, né? De frente para os equipamentos, manobrando os equipamentos da rádio, né? Produzindo ali, quem sabe, o programa da Rádio Cultura, né? E na época, será que comia bolo também? E ficava assim, ó, olha eu lá. Não sei ó. Se tinha bolo naquela época. Ele era bem magrinho, o Venante, né? Ai, Márcio, essa... Essa foto é especial, né, Hélio? Ah, essa foto é fantástica. Pegoraro? Eu tenho, antes de você conversar com o Hélio, tem tanta coisa boa, né? A gente tá relembrando aqui do teu pai, é tão bom. E cada vez que a gente olha pra ele, né? A gente exatamente, vê o seu Venante. A gente vê o seu Venante. Você tem obrigado. Que ter muito orgulho mesmo. Você tá cada dia mais teu pai, assim, ó. Em tudo. Obrigado. Então, uma curiosidade, Pegoraro, que eu sei que a Yáscara vai achar muito legal também, eu achei. Nossa Senhora Aparecida sobrevoa Foz do Iguaçu. Em 21 de julho de 1956... Nenhum de vocês, nem eu. Olá! Ufa! Estávamos aqui, né? Então, em 21 de julho de 1956, nas últimas horas da tarde, um pequeno pássaro metálico sobrevoava nossa cidade, trazendo em seu bojo a milagrosa imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Quem pilotava o aparelho da boa vontade que trazia essa mensagem de paz era a célebre aviadora Patrícia Ada Rogato. Mesmo diante de um cansativo percurso vindo do Uruguai, a aviadora esbanjou simpatia em um exemplo de mulher de várias glórias. A Igreja Matriz honrou-se com a presença da Santíssima Imagem e Foz do Iguaçu teve mais um momento importantíssimo de sua história. Olha só. Que bonito, que história bonita maravilhosa, história, né? Arrepiou aqui, né? A Yáscara aqui com certeza ficou bem sensibilizada com essa notícia. E só para dizer então para os nossos ouvintes que no próximo bloco nós vamos estar sorteando, né, Rita Araújo, os ganhadores então da promoção de hoje, que é uma promoção especial para o Dia dos Namorados, né? Os passeios de helicóptero, de macuco safari, almoço no Porto Canoas, para duas pessoas. Cada pessoa sorteada pode levar um acompanhante junto. Então, através do WhatsApp 45-8828-2828, telefone 45-3028-2828. Ainda dá tempo aí de participar. Luciana está trazendo para nós aqui as mensagens, os telefonemas. Muita gente participando hoje, felizmente, né? Do nosso programa. E as frases lindíssimas. Ainda bem que a responsabilidade é agora do Hélio aqui também. Fazer o sorteio. Sabe, para fazer o sorteio para a gente. As frases de Foz do Iguaçu, sinceramente. E gente. Você quer mais uma curiosidade que aconteceu nessa semana? E o bolo? Nós vamos sortear um bolo. Fala, e esse bolo que se quiser levar a gente junto para pegar. Para uma pessoa, não tem problema. O bolo tem que ser para a família, né? Porque o bolo é grande e gostoso. Muito gostoso. Olha, gente, bolo doce, parabéns, né? Você quer saber mais uma curiosidade dessa semana? Uma data importante também que aconteceu nessa semana? Dia 11 de junho de 1865, acontecia a Batalha do Riachuelo. Olha! Plena Guerra do Paraguai. Fazendo 150 anos... A Batalha do Riachuelo foi um dos principais eventos militares ocorridos durante a Guerra do Paraguai. Aconteceu nas margens do rio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, situado na província de Corrientes, Argentina. Essa batalha naval colocou de um lado os paraguaios, de outro os brasileiros. O Paraguai, sem conexão com o mar, queria muito controlar os rios da Bacia do Prata, pois significava uma saída para o Oceano Atlântico, uma via de transporte de pessoas e mercadorias. Na fase inicial da guerra, o Paraguai já havia feito importantes conquistas militares, ocupando regiões da Argentina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Se saíssem vencedores da Batalha do Riachuelo, iriam controlar os rios Paraná e Paraguai e dar um importante passo na conquista do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Desta forma, poderiam fazer comércio com outros países e até receber armas da Europa. A estratégia paraguaia era boa. Aproveitariam o nevoeiro intenso da madrugada para atacar os navios de guerra brasileiros. Porém, um dos navios paraguaios apresentou um problema e fez com que todos os outros chegassem atrasados. Chegaram às 9 horas da manhã para o ataque, no momento que o nevoeiro já havia passado. Com boas condições climáticas e visuais, as forças navais brasileiras, lideradas pelo almirante Barroso, venceram o Paraguai nesta importante e estratégica batalha. Olha que só. Bacana. Você 150 tá anos de história. História. Tá vendo, Hélio? Olha aqui, ó, o que que você aprende aqui no Histórias e Memórias. Muitas histórias bacanas. Bacana, mesmo. Né? Histórias e memórias é cultura também, então, né, Rita? Com certeza. Nossa. Eu queria explorar um pouquinho mais o Hélio. O Hélio está aqui conosco. A Maria da Glória já foi para sua casa. Estava não muito bem de gripe, né? Mas o Hélio ficou aqui com a gente. E o Hélio estava falando do armazém da família Otremba, situado aqui no centro da nossa cidade. Vamos recapitular daí um pouquinho, Hélio? Tem uma pessoa muito importante aí, que parece que foi o seu avô, né? Queria que você contasse um pouquinho da história dele também. Então, quando eu estava contando a história, né? Quando meu avô veio para a cidade, eles montaram o armazém, chamado Armazém Encarnação. Hoje, fica ali na rua Marechal Deodoro, né? Esquina com Edmundo de Barros. o armazém continua preservado, agora como um restaurante, né? Isso. E ele começou, Hélio, com tecidos, com venda de roupas, algo assim, depois ele modificou, né? Isso. É que, eu não lembro dessa parte, né? Mas, mas assim, a gente estava conversando agora na quarta-feira, a mãe contava as histórias que começou com armarinhos, né? Então, aí veio as grandes lojas, começaram já a chegar na cidade, eles tiveram que mudar de ramo. Aí foram para a parte de alimentos, né? Aí, como um armazém de secos e molhados, né? Essa parte eu lembro. Você lembra também, você conheceu esse. Nossa. E eu vi pelas fotografias, é uma construção muito bonita, né? Um prédio muito maravilhoso. É muito bonito mesmo. E fico feliz. E é uma das poucas construções, né, que restam da época Verdade. De Iguaçu, né? Porque tinha uma, né, Hélio, na esquina, que hoje já não existe mais, que agora tem um prédio, né? Exatamente. Então, que ali foi um dos primeiros edifícios de Foz, né? Aquele não sei se era na esquina, eu lembro dele quando... Não era da tua família? Não, aquele prédio não. Já a família do Bernardi, né? Antoninho Bernardi, alguma coisa assim. Ainda tem umas casinhas ali, né? Depois do armazém. Isso. As casinhas estão ali, os vizinhos ainda permanecem lá. Olha que bacana. Aos pouquinhos ainda dá pra e tem uma curiosidade também interessante. A família Otremba tem muita história, né? Em Foz do Iguaçu. O avô Siegfried, né? Siegfried Otremba. Foi um dos fundadores da ACIF, né? Da Associação Comercial aqui de Foz do Iguaçu. Isso. Antes, quando eu estava contando a história, né? Eu chamei, fiz o chamado do Alois, do Alfonso, que era o açougue Guaíra, e tinha o Alois também, que era o outro irmão dele, que veio na sequência, né? Ele veio para a cidade. Veio outro irmão, né? Também, que é o Léo, o Leonardo, né? Que são os Otremba da chácara, para todos que conhecem, às vezes não conhecem a história do meu pai, mas conhecem a história dos Otremba da chácara ali no Carimã. Que até um abraço para eles, eu sei que eles estão ouvindo, né? Aliás, exatamente, vamos mandar um abraço para a família Otremba, porque o Hélio também, antes de vir ao programa, fez uma convocação via redes sociais, né? Então, todos os Otremba, principalmente, estão ouvindo o nosso programa hoje. Poxa. E também vendo a nossa fanpage, né? Que maravilha, hein? Isso para nós é um orgulho, muito. Orgulho para mim também, né? Para nossa família, essa oportunidade, né? Eu sei que alguns Otremba de Florianópolis estão ouvindo, outros... A minha mãe e a minha irmã estão lá grudadas na rádio, a minha esposa. Ai, que bacana. Um abraço, um beijo para a minha família toda, né? Para minha filha. Um abraço para os Otremba lá da chácara, né? Para o tio Lauro, que não pôde vir hoje, porque ele se trata de cultura, eu acho que ele iria junto com a Glorinha aqui, ia soltar um monte de histórias aqui. Aliás, eu tive 5 minutos de conversa com ele, ele voou. Como faz falta aliás, isso, não? Aliás, nós temos que trazer o tio Lauro também. Sim, com tio certeza. Lauro já está convocado aqui pelo Hélio, né? Nós vamos fazer uma entrevista com ele também, pessoalmente, né? Para ele ter muitas informações sobre Foz do Iguaçu também e sobre a Rádio Cultura também. Para quem lembra do Sinestar, ele trabalhou lá. Ah, e o Sinestar. O Sinestar era tudo de bom, às quartas-feiras era só para os militares, né? Então, quarta-feira, nas quartas não podia. Então, quarta-feira era só para o primeiro batalhão de fronteira, que hoje é o 34 Bintz, né? Ei, que gente, beleza. Tem história. Tudo é história. Tudo é história. Mas, viu? Pode parar, Márcio, de me apontar aí. Então, vamos ouvir alguma coisa também que é história, né? Vamos ouvir um pouquinho de Rita Lee. A gente não ouviu Rita Lee no programa ainda, né? Meu bom José. Vamos lá, Márcio? Histórias e memórias. Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela. Dentre todas a mais bela de toda sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia. Você foi amar Maria. Você foi. podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, esta vida só queria ser feliz com sua Maria. Today's hottest hit. Transamérica Pop. Transamérica. Acesse radiotransamerica.com.br e entre pro Mundo Transamérica. Tudo sobre a rádio, tudo sobre nossas promoções. Conte pra todo mundo. radiotransamerica.com.br. Você acessa. Você acessa. Você curte. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica, oferecimento. Embalagens Paraná, tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica, Transamérica. Sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. É coisa boa, não? Música boa, não é, Pegoraro? Veja só. Excelente. Pegoraro, vou ler uma coisa aqui que vai também te interessar, sabia? As minhas notícias são todas, olha, agora do forninho. Saiu agora da década de 50. Olha lá, ó, 1954. Ó, eu digo, tô viu? Falando. Viu? E na época, né, o povo já reclamava. Em uma carta do senhor Carlos Sotomayor, que foi escrita em 25 de fevereiro de 1954, ela foi publicada nas páginas 5 e 6 do jornal A Notícia, de 10 de março de 1954, o senhor Carlos Sotomayor reclamava de um certo favoritismo em certas atrações do Parque Nacional. Olha só. Ainda bem que eu não era diretor nessa época. Nem nascido, né, filho? Então tá. Olha lá. As canoas com motores eram negadas a alguns e conseguir a chave da porteira na entrada que se dirigia ao Poço Preto era tarefa impossível. Ele sugeria que a direção do parque levasse em conta que a natureza era patrimônio de todos a ser usufruída com muita responsabilidade. Olha que bacana, hein? Já naquela época ali, exercendo, né? Cidadão, né? Uhum, o povo querendo ter acesso aí ao nosso querido Parque Nacional do Iguaçu. Tá vendo, Hélio? Tá vendo como é que eram as coisas assim na época de 50? E só para esclarecer que o jornal A Notícia, né? Foi o primeiro jornal de Foz do Iguaçu, da família Lobato, né? Isso. João Machado Lobato. E ali tinha tudo, né? Tinha tudo. Festinha, poemas, tudo. Nascimento. Nasceu. Era como a Rádio Cultura, né? Casamento, etc. Depois, né? A Rádio Cultura já veio fazer esse papel, que até o pessoal do jornal já entrou também na diretoria da, da Rádio Cultura. Então era casamento, era velório, era de tudo. De tudo era anunciado. Todas as informações. Muito bacana, porque aí você só ligava um meio, você não ficava doidão assim como agora. Como as redes sociais. Mas eu falava agora com Hélio Otremba, nós vamos ter que fazer um novo programa aí para falar da família Otremba. Aliás, também um bom dia para todos, né? A da família Otremba. Tem ali também na Vila Carimã ainda, né? As pessoas morando ainda aqui no centro também. E outras partes do Brasil também, até do mundo aí, a família Otremba. Então eu estava com o Hélio, para o Hélio sintetizar um pouquinho para nós essa história também do comércio, né? Que eles tiveram aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que é muito importante, né? Aliás, até o prédio está ali ainda de pé, na vertical, né? O prédio está ali na vertical ainda, né? Como falou a Maria da Glória. É isso aí, gostei. Uhum. Então, a gente lembrando então dessas histórias, eu tinha falado do Alois, né, que era um dos comerciantes, o Alfonso e o Cifre. Eram os três irmãos comerciantes e o tio Léo, né, que ficou na chácara, né, junto com o Olívio. O Olívio Otremba, muitos conhecem, o tio do Moranguinho, né, por muito tempo ele foi conhecido. Ah, vamos lá na chácara comprar morangos, né. Então, os três irmãos que ficaram na cidade, junto com alguns outros, decidiram criar a CIF. Eles são os fundadores da CIF. A ideia, até um pouco da história, assim, que a ideia foi meio que dos três irmãos que se juntaram com os demais e criaram. Né? Inclusive, a CIF lembra a todo ano, né, uhum, a história dos fundadores. Olha que são bacana. Os três irmãos. Olha bacana. Que bacana o que chegou aqui através do WhatsApp aqui que a Luciana trouxe pra gente. Bom dia, gostaria de participar dos sorteios de hoje. Meu nome é Vera Otremba e também de agradecer por vocês contarem um pouquinho de nossa família. Parabéns ao Hélio, que nos representa muito bem sempre. Obrigada. Olha aí, olha, ó, um abraço aí, um bom dia pra Vera Otremba, que está ligada no programa Histórias e Memórias. Hélio, a Vera é o quê? Sua? Ela é minha prima. Prima. Ela é filha do Olívio, que eu acabei de falar, por coincidência. Olha só, ela acabei de falar. Que bacana, gente. Isso aí, que bacana. Né? Obrigado, Vera, pela mensagem. E nós temos que... já tinha falado isso no primeiro bloco, gostaria de repetir, né, do programa. Nós vamos estar trazendo aqui também, todos os domingos, mais notícias, mais informações sobre isso. O Venante Otremba, né? Que nós estamos na rua, vale a pena lembrar, nós estamos na rua... Patrulheiro Venante Otremba. Que orgulho, hein? Muito orgulho, né, Hélio? Muito, muito. Tem muito orgulho. E vamos falar um pouquinho mais. Ele tem uma história muito grande, muito valiosa para a cidade, né, de Foz do Iguaçu. Passou, então, pela Rádio Cultura. Foi um patrulheiro. Naquela época era muito difícil, né? Hoje seria um policial rodoviário federal, né? Como nós temos muitos aqui na cidade hoje, a cidade cresceu, enfim. Verdade. Mas o patrulheiro Venante, ele tinha que cobrir uma área muito grande, né? Uma região que ele iria de Foz do Iguaçu até Guaíra, até Guava. Ele ia eventualmente para Curitiba nas reuniões e sempre andando com uma moto, né? Uma isso, moto muito grande. Isso eu lembro. E uma veraneio também, né? Isso, uma veraneio também, Hélio. Também tinha veraneio. É, verdade. E o interessante é que quando o nosso programa começou a noticiar também que nós estamos atrás de informações sobre o Venante, porque o Venante, quando nos deixou também, o Hélio e a Cláudia também, o Sérgio também eram pequenos, né? Uhum. Ele nos deixou muito cedo. E tem muitos colegas na cidade, muitos amigos. Então eu já conversei com o Irineu Basso, já conversei com algumas pessoas, já mandaram fotografias. Então eu acredito que nós vamos ter aí, reunir também com os nossos convidados já do programa e os nossos conhecidos da cidade, muitas informações também que virão novas até para a família, né, Hélio? Eu até peço que façam isso, né, porque foram aí 41 anos de história. E a gente, em algum momento da história, houve aquele vazio que eu falei, né? E a gente, muitas vezes, muitas partes das histórias acabaram se perdendo. Verdade. Inclusive fotos e registros do meu pai. Né? Inclusive eu lembro, nessa esquina, aqui na frente do hotel ali. Não, desculpa, perdão. Aqui do castelo. Do castelo aqui. Do colégio aqui, foi quando... Ao lado da igreja... Isso, quando descerraram a placa de inauguração, eu estive presente e eu lembro desse momento, né, que a gente estava aqui, embora eu tinha lá 5, 6 anos de idade, quando foi feita a homenagem a ele, eu lembro bem, né? Então, a gente... eu fico orgulhoso, né, desse momento, né? Com certeza, e é um momento emocionante também, né, na vida, né? E o posto da Polícia Rodoviária Federal também recebe o nome do Venâncio Otremba, né? Também. Aí vem essa parte do resgate da história, né? Quando eu comecei a levantar a história da família, uma prima dele, né, que mora em São Paulo, mandou a foto. O único registro que eu tenho, que é aquela placa de encerramento de homenagem ao posto da Polícia Rodoviária Federal, que primeiramente era na frente do lado do Hotel Rafainha, ali na entrada da cidade, tinha um monumento, né, em homenagem a ele, que ficou por muitos anos. E esse monumento, depois, a Polícia Rodoviária foi para Santa Terezinha e levaram esse monumento, transportaram ele e colocaram ele lá na entrada da cidade, que antes ficava na posição em frente ao posto, e do outro lado colocaram ele na direção de quem chegasse na cidade e olhasse para o monumento. Só que aí teve o vento, lá uma região que deu muito vento, e derrubou. E acabou se perdendo esse monumento, o registro acabou passando para o lado, né? Hoje, o posto da Polícia Rodoviária Federal, um abraço aos patrulheiros, conheço alguns, inclusive, né? Os policiais rodoviários federais. Hoje, o posto é conhecido como Posto Bom Jesus, né? Mas é o Posto Patrulheiro Venâncio Otremba. Puxa vida, né? Vamos resgatar isso também, aí poderia, né? Nós vamos fazer uma reunião, uma entrevista também com o inspetor Vicente, do DENIT, né? Hoje Grande Vicente, Grande, né? Vicente, do DENIT. Porque antigamente o patrulheiro era ligado, né, ao DNR. Hoje é outro. Muda os ministérios, mudam as instituições, né? Mas as pessoas continuam aqui, lógico, em Foz do Iguaçu. Lógico. Então, só lembrando, quem tiver uma fotografia do Venâncio Otremba, quem tiver uma história do Venâncio Otremba, uma passagem, né, especial com ele, nós vamos estar contando isso aqui. Verdade. No decorrer do programa Histórias e Memórias. Pode ligar aqui para a rádio, né, para a Luciana, ou através da fanpage da Transamérica Foz. Está passando alguma coisa. E sabe o que eu acho interessante, Hélio e Pegoraro? O nome da rua. Isso devia acontecer também com outras famílias de pioneiros de Foz do Iguaçu. Tem muita gente que poderia, sabe, que fez muito por Foz do Iguaçu. Perfeito. Que participou da história, que fez... Né, que fez parte, até desbravadores, como disse a professora Odete, né, que o verdadeiro pioneiro é aquele que vem abrindo estradas, não. Exatamente. O que chegou ontem aqui. Então, essas homenagens, assim, de repente a gente tem ruas aí com nomes que você nem sabe quem é, o que foi, o que fez, não faz parte da nossa história. Seria interessante, como essa rua aqui tem o nome do teu pai, outras pessoas como teu pai que contribuíram, que fizeram, que fossem homenageados com o nome de estradas e, sei lá, ruas e avenidas, etc e tal. E aqui tá um... fuzuê danado. Jesus aqui, você tá vendo? Ela é assim. Que bom se os nossos ouvintes pudessem estar presentes aqui para ver o que acontece no nosso estúdio, não, né? Mas não parece estão. Que aqui o cochicho é por causa de uma música, sim, né? Nós vamos ouvir vamos música. Vamos ter que ver que música é essa, que é uma cochichance aqui. O que, ó, Márcio e a Samela. A Samela chegou aqui já chegando e ainda, no nosso olha, programa. Olha o sinal, né? Ele tá me lembrando a Rádio Cultura de 200 anos atrás. Ó, isso aqui acho que é uma casinha, viu? Aqui é tudo no então manual. Então deve ser, como a minha camisa é branca, então deve ser Casinha Branca, meu povo. Vamos lá, de Casinha Branca. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe. Dia dos Namorados é na Taco. Cidade, tanto sonho perecer. queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Quase chegando ao final do nosso programa, né? Mais um programa, que chato, que triste, né? Vamos convidar o povo aí, todos os nossos ouvintes, moradores de Foz do Iguaçu. No próximo final de semana vai ter a festa junina, a festa do padroeiro da igreja São João Batista, né? Nossa Isso igreja mesmo. Aqui central, né? De padroeiro Foz de Iguaçu. Foz do Iguaçu, né? Padroeiro de Foz do Iguaçu, grande festa junina. Junina. Todos estão convidados. Vem cá, já vamos fazer o sorteio? Vamos, né? Porque aproveitar, porque a gente aproveitou corre. O Hélio aqui para nos ajudar. Nossos ouvintes estão lá tremendo para ver quem que vai voar sobre as cataratas, quem vai andar de barco e quem vai saborear aquele almoço maravilhoso. E a gente pede que eles façam um registro, né? Pega o horário para estar passando para a gente. Quem Isso. for fazer o passeio, tira uma... Uma Faz fotografia, um selfie. Mande aqui para nossa fanpage. Manda aqui para a fanpage, né? Vamos ver. Olha, gente, Carlos Alberto... Ferraresse de Giovanni. Esse programa está sensacional e hoje esteve excelente. Parabéns, Rita e Jorge. E o Carlão é lá de Maringá, ele está ouvindo o programa aí online, né? Viu que bacana? A gente precisa de gente assim para nos incentivar, né? Muito bom. Por favor. Então, sorteio pegou horário, vamos lá? Manda brasa aí. Quem Eu foram falo os sorteados? Macuco e você diz como que acontece o passeio. Vamos sortear primeiro do Macuco. Então que vamos que lá. Vai acontecer? Macuco Safari, então, vai ser um sorteado e ele pode levar um acompanhante junto. Né? Uhum. A entrada do parque também é cortesia do Parque Nacional do Iguaçu. Depois nós vamos deixar, a partir de amanhã, o nome dele, né? Do sorteado ou da sorteada. lá na entrada do parque, acessa o parque via o centro de visitantes do parque ali, e vai lá fazer o passeio. O nome já vai estar lá, vai estar agendado o nome dessa pessoa sorteada e ela vai poder levar um acompanhante. E lembrando que a gente não está sorteando assim a frase mais bonita, não, nada. Não é a frase. É por nome o sorteio, só que faz parte ter essa frase tem que ter essa sempre, tarefinha. Gente. Essa tarefinha tem que ter sempre, que aí vai chegar aquele dia que você vai amar Foz do Iguaçu como a gente ama. Então, e o sorteado lá para o Macuco é Adelaide Serra, tá? Foz do Iguaçu, olha só. Adelaide, olha, aplausos para Adelaide, aplausos. Eu vou ler. Foz do Iguaçu que eu amo, Foz do Iguaçu que adoro, minha cidade querida que aqui moro. É cheio de festas e alegria e também muita beleza. E a dona mais linda da bela paisagem feita pela nossa natureza. Eita, Adelaide, tava bonita, que tava. Bonita, hein? Ganhou o Macuco, Pegoraro, Adelaide Serra, ok? Macuco Safari, Adelaide Serra. Então, Adelaide pode convidar uma pessoa, né? Um familiar, um amigo, um namorado, a namorada, não sabemos se ela é casada ou é solteira. Mas Adelaide, então, vai ganhar, então, o ingresso para o Parque Nacional do Iguaçu para duas pessoas e o passeio do Macuco Safari. E ela tem uma coisa importante, ela tem 15 dias para fazer o passeio, vai ficar agendado lá. Se depois de 15 dias ela não for lá, cai o passeio, tá? Verdade, então já faz aquele respira fundo e tchum. Agora vem um sorteio aqui que o Márcio vai querer ser convidado também, né? Olha aqui o bolo, vamos sortear o bolo aqui do bolo doce. Gente, você tem que pegar, você tem endereço aí não, Pegoraro? Não tem, olha, irmãos, bolo aqui do Doce bolo. Brasil, Rua Quintino Bocaiúva, 912, tá? É bem ali no centro de Foz do Iguaçu. É 3029-0116, mas a Luciana coloca na fanpage, você pode estar também sabendo e, direitinho. Tem que pegar Fernanda Prusci, tem que pegar lá. Pegar lá. É, porque esse daqui é nosso. Né, Márcio? Pegar lá e depois dá um pedacinho pro Márcio aqui, não tem problema. Então foi a Fernanda Prusci da Silva. Ela ganhou o bolo. Ela pôs aqui, eu quero, que delícia, eu também quero. Ela ganhou o bolo. Fernanda vai estar com a semana mais doce. Nossa, que beleza. Pode estar passando lá a partir de amanhã, sem problema nenhum. É, agora, helicóptero, Pegoraro. Esse passeio que é o Márcio quer, o helicóptero. Ah, eu também. Vamos lá pro helicóptero. Como funciona essa pessoa que foi sorteada? O que ela tem que fazer, Pegoraro? Então, a pessoa também vai ter que procurar lá o hangar da L-Sul, ali na frente do Parque Nacional do Iguaçu, ali no L ponto, ali. É, o seu nome vai estar agendado e ele pode fazer então esse passeio com mais um acompanhante também. Então tá, Marcos Augusto Beato. Ô, Marcos Augusto Beato. Eu vou ler rapidamente aqui antes que o Márcio me mate. No sétimo dia, diante da emoção da criação, Deus, vislumbrando sua obra, se emociona e chora. Suas lágrimas abençoadas hoje correm na terra das cataratas. Maravilha, muito boa a frase. Aplausos. Então, e agora Porto Canoas, rapidinho. Restaurante Porto Canoas também, com direito a dois ingressos ao parque e direito, então, a dois almoços. Então tá, Dani defende, é isso? Dani defende. Dani defende o almoço. Defende o almoço. Foz do Iguaçu, a cidade das alegrias e dos momentos que ficam guardados em nossas memórias e histórias. Olha. Parabéns por seus belos 101 anos. Hey. Parabéns. Então, parabéns a todos os sorteados. Adelaide Serra, Fernanda Prusch da Silva, Marcos Augusto Beato, Dani defende. É, os passeios vão estar disponíveis a partir de amanhã, são 15 dias para tirar o passeio. O bolo, né? Quanto mais rápido, melhor, passar lá na Bolo Doce para se alimentar bem durante a semana. Agradeço imensamente a presença do Hélio Otremba, agradeço a família Otremba. Nós vamos continuar com a história do Venante, continuar com a história também da família Otremba. Agradecer a todos aqui que estão presentes no nosso estúdio, agradecer os nossos ouvintes pelo dia maravilhoso de hoje. Isso mesmo, obrigada gente, obrigada Hélio, até então, hein? Tchau, tchau Hélio. Tchau, tchau, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo presente e tenha um bom dia. Obrigado por poder contar a história. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dá... A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. via satélite para todo o Brasil. Pensou em ter aquele banheiro único dos seus sonhos? Seus planos ainda estão mais próximos de serem realizados. Se liga nessa dica da Coruja! Conheça os metais sanitários da Eternite e transforme os ambientes da sua casa. A torneira monocomando Pienza, por exemplo, é uma peça moderna que deixa qualquer ambiente cheio de personalidade. Uma peça com design especial em metal e vidro, que é super fácil de ser instalada e muito simples de limpar. E o mais importante, hein? A regulagem de temperatura da água é feita em uma única alavanca. É muito prático, não é mesmo? E olha, lá vai mais uma dica. Toda torneira fica ainda mais bonita quando combinada com uma das exclusivas cubas Eternite. Quer saber mais? Então acesse o site www.eternite.com.br e conheça o catálogo completo de produtos que a marca da Coruja tem para te oferecer. Lá você encontra também a loja com produtos Eternite mais perto de você. Eternite, a marca da Coruja. Transamérica Esportes. Fique ligado, para manter o seu carro mais seguro nas curvas e com conforto nas retas, na hora da troca, utilize amortecedores COFAP. COFAP é preferência mundial. São mais de 250 amortecedores vendidos por minuto para carros, caminhões, ônibus e também para motocicletas. Para que arriscar na hora da manutenção do seu carro? Só utilize amortecedores de quem entende de carro no Brasil e no mundo. Utilize a marca que você já conhece e confia. Seu carro ficará mais estável, com maior dirigibilidade, conforto e principalmente segurança. Afinal, você já sabe, se é COFAP, é de confiança e no mundo inteiro. Saiba mais no site mmcofap.com.br. Vou repetir, mmcofap.com.br. Amortecedores COFAP, o melhor amigo do carro e do dono do carro. E hoje ele está aqui firme ao meu lado para interagir com o povo de todo o Brasil e de todo mundo via internet. Quem quiser entrar na rede, converse com ele. Lucasito, boa tarde, Luquinha. Como é que o povo faz para participar conosco? Boa tarde, Cali. O pessoal participa com a gente pelo nosso Twitter, é o @TRESports, @TRESports. Pelo facebook.com/transamericasports, facebook.com/transamericasports. Pelo e-mail esporte@transanet.com.br, esporte@transanet.com.br. E também pelo nosso WhatsApp, é o 11 99775 5354, 11 99775 5354. 5354, Calil. Muito bem, e a Rede Transamérica está ligada a partir de São Paulo, integrando todas as emissoras que nos acompanham por todo o Brasil. Hoje conosco a Rádio Transamérica da Bahia, Transamérica de Brasília, Transamérica de Curitiba, Transamérica do Recife, Transamérica do Rio de Janeiro, com a equipe mais jovem, mais atuante do Rádio Carioca, do Rádio Fluminense para todo o estado do Rio. Rádio Transamérica também conosco em Balneário Camboriú, em Caçador, Santa Catarina, em Boa Vista. Lá em Roraima também tem Transamérica. Transamérica de Fernando de Noronha. Também conosco a Transamérica de Foz do Iguaçu. E em Minas Gerais, a Transamérica de Montes Claros, no norte do estado, e de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Toda essa galera ligada a partir de agora no Transamérica Esportes, que volta já. A melhor do futebol. Transamérica. Vai reformar, vai construir, vai projetar, redecorar. Seja coruja com a sua obra. Vai de Eternit. Qualidade a gente tem de sobra. Vai de Eternit. A marca da coruja, vai de Eternit. A marca da coruja. Conheça a linha completa de coberturas e soluções construtivas, acessórios, louças e metais. Seja coruja com a sua obra. Escolha a Eternit. A marca da coruja. A Neoquímica tem a maior fábrica de medicamentos da América Latina. Mas sabe qual o maior diferencial dela? A sua confiança. É por isso que a Neoquímica tem tecnologia de última geração e um controle de qualidade total que acompanha desde a compra da matéria-prima até o produto final. Tudo para oferecer medicamentos seguros e eficazes para a sua família. E é como o Ronaldo sempre fala. Isto é mais que qualidade, é confiança. Isto é Neoquímica, o remédio da família brasileira. É Transamérica. E lá vai Donildo, passa por um, é falta! O juiz pede a marca. E agora vamos ao campo com o nosso repórter. E aí, a lesão é séria, Donildo? Vai ter que operar? Isola, essas coisas só acontecem com os outros. Então você não tem seguro de acidentes pessoais que a Pemisa, não é? É, não. Olha aí, ó, a coisa é muito mais grave do que parecia, viu? Capemisa Seguradora. Há mais de 50 anos protegendo sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Abra o placar com Extra Gol. Tudo para reunir os amigos e torcer. Chegou o final de semana, minha gente. Aproveite que o Extra tem o menor preço e não deixe faltar cerveja gelada em casa. Os amigos agradecem. O Extra Gol tem as melhores ofertas e cerveja para você curtir o futebol com seus amigos. Você entra com a cerveja e eles com o pé quente. Extra, mais barato mesmo. E lembre-se de beber com moderação. Transamérica. Fique ligado. Para manter o seu carro mais seguro nas curvas e com conforto nas retas, na hora da troca, utilize amortecedores Cofap. São mais de 250 amortecedores vendidos por minuto para carros, caminhões, ônibus e também para motocicletas. Com a qualidade da marca que você conhece e confia, seu carro ficará mais estável, com maior dirigibilidade, conforto e principalmente segurança. Afinal, você já sabe, se é Cofap, é de confiança e no mundo inteiro. A amortecedores Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Sabe quando o seu time contrata o jogador errado? Ou pior ainda, e se ele contrata um zagueiro para jogar do ataque? Pronto, vai ter que montar o time inteiro de novo. Não dá para não pensar no esquema.